você já não quer o meu amor. Sei que você já não gosta de mim. Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou, mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim. Oh, Ana Júlia. Oh, Ana Júlia. Oh, Ana Júlia. Caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à primeira edição de Expressões da Lusofonia, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, este programa é dedicado a toda a comunidade lusófona espalhada por estes quatro cantos do mundo. Vamos ter aqui música proveniente um pouco de todos os lugares onde se fala português. Aliás, a música que vamos aqui ouvir não é só de Portugal, mas sim de toda a comunidade, ou seja, música de expressão portuguesa. Aliás, já começamos a edição de hoje com uma música que nos mostra precisamente que não é só música portuguesa que vamos escutar. Começamos com Los Hermanos, recordando Ana Júlia, este tema de 97. Ora, vamos ter mais música brasileira, porque eu hoje quero começar esta emissão com ritmo, com boa disposição. Vamos começar com Namorar Pelado. É como se chama esta música. É uma música dos Banda Brasil, ou da versão dos Banda Brasil. Vamos ainda ouvir também Pensa em Mim, uma versão mais forró. Depois vamos acalmar com José Augusto, recordando este Aguenta Coração. E ainda também os KLB com Baby. Ora bem, este Expressão da Lusofonia pretenderá marcar a diferença. Um dos nossos espaços que vamos aqui ter é as 5 notícias mais importantes da semana. E sempre que possível, uma das notícias irá, tal como hoje irá acontecer, irá comportar trabalhos que estejam a ser desenvolvidos na área da música ou na área das artes, se preferirmos, que esteja, portanto, inserida nesta área das artes. Fora de Portugal. Dentro de Portugal temos o Tempo de Antena na Antena Web, que já dá conta daquilo que vai acontecendo por cá, pelo nosso país. Aqui o nosso programa, o Expressão da Lusofonia, pretende ir mais além, ou seja, trazer novos projetos de fora de Portugal. Porquê é que surgiu a Expressão da Lusofonia? Simples. Por todos os portugueses e por todos os lusófonos, digamos assim, um pouco por todos os cantos do mundo, e também porque há muitos imigrantes lusófonos em Portugal. E, portanto, para todos vocês surgiu esta Expressão da Lusofonia, que espero, sinceramente, marcar a diferença e ser um programa que seja também uma referência para todos aqueles que têm saudades da sua terra, ou, enfim, sendo até um bocadinho mais generalista, para todos aqueles que têm orgulho na sua terra. Enfim, vamos então começar com música bem mexida. No Amor Apelado, a música dos Banda Brasil para abrir, ou para dar seguimento, à primeira edição de Expressões da Lusofonia. Passado, a moda agora é namorar pelado. Beijo

tenho que votar com o canal 2. Thank you.

uma música que no fundo era a realidade, não é? A realidade daquilo que se via na altura, as famílias que nunca mais se viam, a pessoa, neste caso, reporta-nos a uma história de alguém que está a morrer, e no fundo há aquele último beijo, que é para a pessoa poder partir feliz, como aliás se ouve na própria, é parte da letra desta bonita melodia. Depois vamos mudar um bocadinho de ritmo, vamos ficar apenas com a música do Dani, mais para descontrair também. Lua, Minha Testemunha, é uma música que nos, no fundo nos vai amenizando para esta... Enfim, nos vai fazendo recuperar, não é? Depois desta música tão intensa, desta morna tão intensa. Vamos depois animar com os Tropical Sounds. E trago-vos por fim uma música que... mesmo na altura, fazia, por todos os motivos também, mais alguns, fez muito sucesso. A música chama-se Vou Levar-te Comigo, e é dos do Ouro Negro. Bom, a guerra acabou, não é? Era essa a imagem, era essa a ideia que se tinha, era aquilo que se queria, era que a guerra acabasse. E percebem que, bem, para quem está aqui em Portugal, ou para quem não é propriamente... destas regiões da chamada África Portuguesa, não tem sequer a fazer noção, mas depois, quando a guerra acabou em 1974, da guerra Portugal, províncias ultramarinas, não pensei que isto acabou, porque durante décadas estes países continuaram em guerra, as diferentes tribos, porque, bem, isto, eu digo-vos uma coisa, olhando para trás, o mapa cor-de-rosa, de cor-de-rosa só se foi a mesma cor, porque de resto não teve nada. Teve-se de um desrespeito tal pelos africanos que este povo teve de se unir. Mas que primeiro que se unisse foi preciso muito, mas mesmo muito, porque desrespeitaram-se tribos, desrespeitaram-se ideologias, desrespeitaram-se fronteiras e, portanto, isto ficou ali uma espécie de aglomerado de tribos, em alguns casos, atenção, não é geral, mas em alguns dos casos ficou ali um aglomerado de tribos que tinha de se, no fundo, quase que de suportar e, portanto, ainda hoje há alguns problemas. Mas felizmente já pouco significativos, pelo menos é essa a imagem que nos chega aqui a Portugal. E portanto voltamos a esta África antiga, no fundo matar saudades da época de ouro da música africana. Época de ouro, chama-lhe época de ouro porque chegava aqui a Portugal também com outra facilidade, não é? Mas que era uma província ultramarina, chegava cá com outra facilidade. Hoje em dia há um movimento crescente nesta música africana, mas pronto. Vamos agora ficar com mais 4 músicas então. Vamos começar com Solidão, o tema, a morna, a bonita morna, de Banan. Quero dizer-lhe ainda que daqui a pouco vamos ter uma rubrica nos Processos da Lusofonia que eu faço atenção de que haja todas as semanas. Eu quero trazer-lhe as 5 notícias mais importantes da semana. Não em Portugal, não no Brasil, não em África, mas em todo o espaço lusófono do planeta. Vou trazer 5 notícias que marcam a semana da nossa comunidade. Nesta comunidade enorme de milhões e milhões e milhões de lusitanos. Enfim, lusitanos, pronto, de lusófonos, para ser mais correto. E sem mais delongas então, tempo para a música. Vamos agora então até a África dos anos 70. Banan com Solidão. Acabo de ser razão. Minha vida acabo de ter mais som. Sempre desejar amor de alguém mais que mereci. Tão conformado a solidão. Do jeito da sofrer um pouco nesse mundo, mas meu já passa sofrimento. Não tem só desejo, sem esperança. minha vida acabou de ser vizinho. Minha vida acabou de ter mais fim. Sempre desejar amor de alguém que mereci. Já um conformado na solidão, você tá sofrendo um pouco nesse mundo, mas meu já passa sofrimento. Não tem sorteios sem esperança. Esse alguém que tá esperando, que mata bem da minha felicidade. Parti pra longe, sem chame seguir, sem chame ser direção. Manin, nem que namora minha boninha, um tá esperando seu último beijo, que é pra poder partir feliz. Esse alguém que tá esperando, que mata bem da minha felicidade. Partir pra longe, sem chame ser ruim, sem chame ser direção. Manin, nem que namora da minha agonia, um tá esperar seu último beijo, que é pra poder partir feliz. Minha vida acabou de ser risinho. Minha vida acabou de ter mais sim. Sempre desejar amor de alguém mal que mereci. Já me conformar minha solidão. Todo jeito tá sofrendo um pouco nesse mundo, mas meu já passa sofrimento. Não tem sorteios sem esperança. Esse alguém que tá esperando, mata bem da minha felicidade. Parti pra longe, sem chame ser ruim, sem chame ser direção. Manu, nem que namora da minha agonia, um tá esperar seu último beijo, que é pra poder partir feliz. Esse alguém que tá esperando, que mata bem da minha felicidade. Partir pra longe, sem chame ser ruim, sem chame ser direção. Mami, nem que namora da minha agonia, um tá esperar seu último beijo, que é pra poder partir feliz. Longe de boa que tem sofrido. Pergunta lua no céu, lua minha companheira de solidão. Lua

galo canta um jovem caminho. Esvida de gosse vira mariado, um pirpiri soguro ficha. Duelho na chon cabeça mariano, galo canta um jovem caminho. Que de elefante cansa com o sidente, filho cabra caçalta rocha. Pontiga, casanha pela, osso quebrado, corpo mangrado. Quem cá tem cabeça, cata põe chapéu. Quem cá tem dinheiro, cata casa chão. Que vida gosta esse que é feito. Quem cá tem cabeça, cata põe chapéu. Quem cá tem dinheiro, cata casa chão. Que vida gosta esse que é feito. Que vida de gosta e vira mariado. Sucurupicha, duelho na chão, cabeça mariano, galo canta um jovem caminho. Es vida de goce, vira mariano, um pirpiri, sucurupicha. Duelho na chão, cabeça mariano, galo canta um jovem caminho. Que de elefante cansa com o sidente. Filho cabra caçata rocha, pontiga, casanha pema, osso quebrado, corpo mangrado. Quem cá tem cabeça, cata põe chapéu. Quem cá tem dinheiro, cata caça chão. Que esmira gosta e siga efeito. Quem cá tem cabeça, cata põe chapéu. Quem cá tem dinheiro, cata caça chão. Que esmira gosta e siga efeito. Elefante cansa com sedente, filho cabra caçalta rocha. Pontiga, casanha pema, osso quebrado, corpo magrado. Quem cá tem cabeça, cata põe chapéu. Quem cá tem dinheiro, cata casta chão. Que vida gosta e fica feito. Quem cá tem cabeça, cata põe chapéu. Quem cá tem dinheiro, cata casta chão. Que a vida gosta e fica feito. Vou levar-te comigo. companheiro do fato rasgado, não estendas a mão, foge do passado que os homens fizeram. Acabar com a miséria, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo. Vozinha, poetas, pastores, estudantes, ministros, rameiras, doutores, os homens fizeram o acordo final. Acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor. Estou de volta, ouvintes. Agora, no Expressões da Lusofonia, é tempo de notícias. As 5 principais, ou 5 notícias mais importantes desta semana na comunidade lusófona. Ora, vou começar pelo pior, para acabar desde já com as notícias más. 12 crianças foram assassinadas numa escola esta quinta-feira, em São Paulo. Foi uma... Enfim, um atirador que entrou numa sala de aulas e atirou a matar indiscriminadamente. Fez 12 vítimas mortais, outras tantas que sobreviveram, mas todas as vítimas mortais foram crianças, compreendidas, creio eu, se não estou em erro, entre os 12 e os 14 anos, enfim, adolescentes. Foi um momento estranho, foi o regresso da violência bruta a São Paulo, enfim, uma cidade que se habituou, infelizmente, à alta criminalidade. Mas, enfim, uma cidade que já há algum tempo que não via uma situação destas acontecer e, portanto, enfim, a ficar marcada esta semana por esse motivo. Também lhe digo que em Portugal está a realizar-se, já se realizou um congresso do Partido Socialista, o partido que viu o seu secretário-geral, neste caso era primeiro-ministro, demitir-se depois de ter sido chumbado o plano de estabilidade e crescimento versão 4. Ora, José Sócrates demitiu-se e, enfim, foi o primeiro grande congresso do PS este, enfim, ou seja, depois da demissão, portanto, de José Sócrates. Neste congresso houve várias declarações, houve várias diretas, houve várias indiretas. Um congresso que, por exemplo, ontem acabou à 1 da manhã, para ter uma ideia, em que ficamos a conhecer, aliás, em que ficamos a saber que Eduardo Ferro Rodrigues será o cabeça de lista para o Círculo de Lisboa por José Sócrates, que agora para as eleições de 5 de junho. Também lhe digo que já está, já foi divulgado, aliás, o resultado do censo 2010 em Cabo Verde. Um censo que nos dá algumas informações curiosas. Por exemplo, para ter uma ideia, e para quem não está em Cabo Verde, enfim, Para quem não está em Cabo Verde, estas situações ainda são, ou estas notícias ainda são mais, digamos, enfim, ainda são mais notícias, digamos assim. Digo-vos bem, desde já que a população cabo-verdiana cresceu 1,2% face aos últimos censos realizados em 2000. Atualmente, existem 491.575 habitantes em todo o Cabo Verde. Digo-lhe que 50,5%, 50,5% da população cabo-verdiana é do sexo feminino. Um acontecimento que aliás, tem sido já a ser previsível, não só em Cabo Verde, mas também em todo o planeta. O facto de haver cada vez mais mulheres, ou cada vez menos homens, como preferir, no fundo o resultado é o mesmo. E portanto, aliás, é o mesmo não, porque neste caso é mesmo menos homens do que mulheres, e não mais mulheres do que homens, ou seja, a população tem vindo a crescer a um ritmo cada vez mais lento, e em Cabo Verde isto justifica-se naturalmente com a quebra contínua da natalidade, portanto cada vez as famílias cabo-verdianas têm menos filhos. É natural, o plano familiar tem vindo, no fundo, a informar, e também a chegada dos meios contraceptivos tem vindo, a retardar, primeiro a retardar o nascimento de crianças e depois a diminuir esse mesmo número. E então, portanto, a natalidade também tem contribuído para a quebra no crescimento, que ainda assim foi um crescimento positivo para, ou seja, na população cabo-verdiana. Digo-lhe ainda que 30% da população cabo-verdiana tem entre 0 e 19 anos. População muito jovem. E que, diga-se, e num país em vias de desenvolvimento isto até é bom, 0,3% dos habitantes cabo-verdianos, ou a residir em Cabo Verde, têm mais de 90 anos. É verdade. Ora, também digo que 62% da população cabo-verdiana reside em áreas urbanas, sendo que apenas 38% reside em áreas rurais. É um crescimento, substancial, significativo, face aos últimos censos, como disse, realizados no ano de 2000. Este processo realiza-se de 10 em 10 anos, tem vindo a ser realizado desde há 50 anos para cá, mas só na década de 1980 que foi incluída a habitação. É um dado, por acaso, não tenho comigo, mas que até fico curioso por lhe dar depois, numa próxima oportunidade, em que falemos destes censos, ou de outros censos. Digo-lhe apenas que estes censos realizaram-se entre junho e julho de 2010, e os resultados foram todos eles verificados e reverificados, digamos assim, em novembro do ano passado. Foram divulgados pela Embaixada Cabo-Verdiana, no Brasil, aqui para todo o mundo, agora a serem divulgados por uma rádio em Portugal, apenas quase duas semanas depois. Aliás, por quase duas semanas, não, uma semana e meia. Ora bem, digo-lhe também que no Brasil está-se a comemorar o 90º aniversário da mãe samba, ou da avó samba, neste caso. Dona Ivone Lara, aliás, está a comemorar 90 anos. Ela comemora 90 anos na próxima quarta-feira. Noticiava hoje um jornal brasileiro que dava conta dos preparativos para esta mesma festa. Alguém que está bastante lúcido e que continua a ser, como sempre foi, da paz. Ivone Lara é uma pessoa que só por uma vez se manifestou contra alguma coisa, assim, de forma mais firme, que foi, neste caso, quanto àquilo que recebeu com direitos autorais das editoras, por todas as suas obras, apenas R$74, o que é extremamente pouco. Eu agora não tenho comigo aqui a tabela de conversão, mas sei que ou é a duplicar ou é a dividir por 2 em euros, portanto, mas mesmo que fosse a duplicar, seria sempre cerca de 160€. Ora, se tivermos em conta que Ivone Lara tem uma carreira artística e composição de mais de 50 anos, 160€ é extremamente pouco, não é? E pronto, enfim, mas de resto sempre foi uma pessoa que se marcou pela positiva. Ivone Lara, que está então a comemorar 90 anos, e estão a preparar os seus estão a fazer, aliás, os preparativos para este seu aniversário, 90º, que irá celebrar no, na próxima quarta-feira, dia 13 de abril. Em Angola, está sendo lançada uma nova dupla, para fechar as 5 notícias mais importantes do nosso espaço lusófono. Está a ser lançada mais uma dupla que promete ser de sucesso. Mike e Kikola Jr. É mais uma dupla que promete arrasar com mais um, enfim, com mais uma batida de kizomba, mas que nos trazem assim novas sonoridades. Eu não vou adentrar muito nesta notícia, vou-te explicar porquê. Porque vou trazer precisamente uma música de Mike e Kikola Jr. A música chama-se Mexes com Tudo o que é Meu. E é uma música deste seu primeiro trabalho, desta dupla, que vamos então conferir neste espaço que é os Expressões da Lusofonia. E estas foram então as 5 notícias da semana. Na próxima semana haverá mais, com certeza. E sempre que possível vamos ter aqui nomes connosco, seja da arte de fazer música, seja da arte de fazer teatro, da arte de escrever, enfim, vamos tentar aqui trazer de quando em vez alguns nomes, enfim, deste nosso espaço lusófono, que é a África, o Brasil, Portugal e tantas, tantas comunidades espalhadas por todo o mundo, no Canadá, na Suíça, na Holanda também, nos Estados Unidos, em França, e para todos os portugueses, sejam muitos ou poucos, não interessa o número, interessa que são portugueses, interessa que falam português, porque, atenção, também há muitos brasileiros no Japão, também há muitos, muitos africanos noutros pontos do globo, e portanto para todos os imigrantes e para todos os que residem nos seus países, logo que falem português, vai daqui um grande abraço, porque este é o nosso espaço, este é o Expressões da Lusofonia. Vamos ouvir então Mike e Kikola Jr. com Mexes com Tudo que é Meu, um kizomba para animar a nossa tarde de domingo. Yeah, home family, Kikola Jr., Mike Mota, Cesar Production. Misturado neste som, teu jeito meio de ser, não faz tão bem. de volta depois de ouvirmos Mick e Nicolas Júnior. É uma banda, uma dupla. Vamos tentar manter-nos a par para também trazer aqui novidades desta dupla angolana. Vamos agora ficar com mais músicas. Vamos saltitar aqui um bocadinho de lugar para lugar. Vamos ficar, por exemplo, com César e Évora. Vamos recordar o tema Soudá. César e Évora, que é de Cabo Verde. Ela é que nos traz esta bonita morna. Ainda para ouvir também um grupo que está radicado aqui em Portugal, mas que tem origens em Angola. Estou a falar dos Irmãos Verdade. Eu vou optar aqui por alguém que vem, não de Angola, mas de Moçambique, neste caso, que é o Gabi Fernandes. Vamos ouvir Que Chega, do seu mais recente trabalho, De Mim. Vamos ainda ficar com mais duas músicas. Estas têm também uma influência africana, mas são bem portuguesas. A Nathalie traz-nos Cada Vez Mais Dona de Mim. É como se chama esta música. E também vamos ainda ouvir Graciano Saga com o tema Chéri. Ora bem, são duas músicas que eu digo que têm uma forte influência africana. Porquê? Porque, bom, é, como sabem, o Kizomba começou a entrar em Portugal e a criar movimentos aqui em Portugal. É verdade que em Lisboa chegou primeiro do que no Porto e talvez por isso se tenha sentido esta influência, porque quer a Nathalie, eu sei que é de Lisboa. O Graciano Saga não tem a minha certeza, eu acho que ele passa tanto tempo lá fora como cá. Portanto, é um bocadinho o cantor do mundo, não propriamente um cantor de uma região. Todas as formas absorveu esta moda, digamos assim, do Kizomba. E embora seja às vezes um pouco crítico quanto à forma como se explora este ritmo, estas sonoridades, a verdade é que no caso da Nathalie saiu muito bem. No caso do Graciano Saga também teve o seu êxito. Também foi algo que chamou pelo menos a atenção. E por isso eu recordo então esta música do cantor português. Vamos então ouvir, assim sucintamente para relembrar, vamos então ouvir Cesária Évora com o tema Saudade. Ainda para ouvir também Que Chega, de Gabi Fernandes. Nathalie, a portuguesa, que nos traz Cada Vez Mais Dona de Mim. E ainda o cantor Graciano Saga com este Chéri. São as quatro músicas então que vamos agora ouvir, com muita energia e muito ritmo africano. Daqui a um bocadinho vamos andar pelo Portugal português. Até dia que vou voltar.

para encostar. Olhar o céu, olhar o céu, olhar o céu. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Cada dia Agora para um breve intervalo nestas expressões da lusofonia. Disse-lhe há pouco que iríamos acabar com Portugal bem português, ou melhor, que iríamos ficar, aliás, com Portugal português, no sentido de com música tradicionalmente ou tipicamente portuguesa. Esta que acabamos de ouvir tem influência de outras comunidades lusófonas que não o nosso território continental ou Madeira e Açores. Vamos ficar com Paulo Gonzo, Deito Quase Tudo, ainda Os Delfins, com uma recordação muito bonita, que é a Baía de Cascais. Ainda para ouvir também a Mansarda, tema do intérprete José Cid, intérprete e compositor. E também uma outra voz que marcou muito o panorama musical português nas décadas de 70 e 80. Estou a falar de Gabriela Chaffe, que nos traz Leva-me ao Cinema. São então as quatro músicas que vai poder ouvir nesta edição dos Professores da Lusofonia, uma edição que vai conhecer pela primeira vez um pequeno bloco publicitário. Eu vou voltar para a segunda parte, onde lhe vou trazer mais música, essencialmente mais música, nesta tarde, final de tarde, de domingo, 10 de abril de 2011. Fique bem e até já! Entrando sem pedires e marcaste os teus sinais, tatuaste a minha vida, ferro e fogo e muito mais. Vasculhaste os meus segredos, eu deixei sem reservas nem pudor. Invadiste os meus sentidos,

para a saudade depois de te perder. Eu pinto esta Bahia assim, e são meus Canal 2. Thank you.

certeza uma casa portuguesa. Uma casa portuguesa fica bem com um vinho sobre a mesa. Quando a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. Que a alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alegria, um cacho de uvas douradas, duas rosas, um jardim. São José de Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho, a cortina da janela é o luar, mais o sol que bate nela. Falta pouco, pouquinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho e o caldo verde verdinho a fumegar na panela. Quatro paredes caiadas, um cacho de uvas douradas, duas rosas, um jardim. São José de Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Olá, olá, ouvintes de novo. Bem-vindos agora à segunda parte do nosso programa, do nosso Expressões de Lusofonia, nesta que é a primeira edição deste novo espaço radiofónico. Ora, vamos... Aliás, abrimos esta segunda parte com uma grande música de Roberto Leal. Bem, não foi por acaso que escolhi esta música para abrir. Escolhi esta música porque é uma casa portuguesa com muito samba. É verdade. É um bocadinho daquilo que nós somos capazes de fazer, digamos assim, de encher a nossa casa com o que há de mais bonito, com o que há de mais rico, que é a hospitalidade. O povo português, e repare que o povo lusófono em geral é muito assim, muito hospitaleiro, muito deixar os outros tranquilos, colocar, enfim, ou seja, da forma que nós, como nós lusófonos recebemos outros lusófonos ou não. Mas a hospitalidade, eu por acaso é algo de que, confesso, me orgulho imenso, porque se continua a dizer, embora eu acho que já se perdeu um pouco isso, sobretudo a camada mais jovem, mas ainda há muito essa imagem da hospitalidade em Portugal, e mais ainda da amabilidade, enfim, do povo proveniente de África, residente em África, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e Príncipe, a Guiné Equatorial, que também está a fazer um esforço para integrar a CPLP, a Comunidade de Países, tanto que no fundo falam português. Aliás, é mesmo, CPLP é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Portanto, e a Guiné Equatorial também tem feito um esforço enorme para integrar. Neste momento está como observadores, mas eles querem integrar, aliás, inclusive adotaram o ensino do português como obrigatório a partir do 5º ano ou do 7º ano, ou daquilo que corresponde a nós ao 7º ano, o que é um avanço não só para a CPLP, não só para a Guiné Equatorial, mas também para a nossa língua, para o nosso idioma. O português, que é o 5º idioma mais falado no mundo, já agora o mais falado é, sem surpresas, o chinês, o mandarim, já que na China há um 1/5 da população mundial. mas em termos universais a língua portuguesa é a quarta mais falada do mundo. Ora bem, e há que nos orgulhar disso, não é? Há que nos orgulhar. Ora, baunilha e chocolate é o tema que vamos ouvir desta música que representou Portugal na Eurovisão no ano de 1995. Um ano depois, agora foi o Tó Cruz, eu não disse, já me esquecendo, peço desculpa. O Tó Cruz, que representou então Portugal com esta bonita música, este Baunilha e Chocolate, é uma viagem um bocadinho também por aquilo que é a nossa cultura, não só a nossa portuguesa, mas também a nossa lusófona. E precisamente um ano depois, no ano de 1996, Lúcio Muniz trazia-nos O Meu Coração Não Tem Cores. Eu vou-lhe ser sincero, o meu não tem cores e tenho uma bandeira, naturalmente, mas não é exclusivo, ou seja, tem quase mais que uma bandeira, porque sabe que há algo que eu gosto muito, que são os nossos escritores, os nossos cantores, os nossos artistas em geral, e não digo os nossos portugueses, digo os nossos lusófonos. Por exemplo, há um escritor que me assalta muito à memória, que é o Mia Couto, que é um escritor, como toda a gente sabe, que não é português, portanto, é um escritor, se não estou em erro, moçambicano, e peço desculpa se estiver de facto a falhar, mas que se não é moçambicano é da chamada África Portuguesa. E o Mia Couto é dos nomes mais extraordinários, na minha opinião, da literatura contemporânea lusófona. Tem dado um contributo enorme para... Ele que era mestre fundir palavras, inventar palavras novas. É um mestre, sem dúvida. Então, é dos nomes mais, que mais me anima na literatura contemporânea lusófona, porque enriquece não só a sua obra, não só a sua... enfim, não só o seu percurso, como também a nossa língua, a nossa expressão, que é o nosso português, com mais, com menos sotaque, enfim, mas é o nosso português. Seguindo neste percurso e justificando a minha escolha do Meu Coração Não Tem Cores, ou manifestando um bocadinho também o meu coração mais especificamente, digo-lhe também que a terceira música que vamos ouvir, e porque agora só vamos ouvir três, vai-nos reportar a outro nome que também representou Portugal na Eurovisão. Ora, se Tó Cruz representou Portugal em 95 e Lúcio Muniz representou Portugal em 96, Sara Tavares, com o Chamar a Música, representou em 94. São mesmo esses os três temas que vamos ouvir. Eu escolhi Sara Tavares porque, bom, também é mais uma das, é mais um dos nomes que tem uma grande influência também portuguesa, embora também cabo-verdiana. E aliás, até podia escolher, se calhar não Chamar a Música, mas por exemplo Nhá Crete Show. Não vai ser essa. Vai ser mesmo esta de Sara Tavares, vai ser mesmo esta Chamar a Música, porque já que falamos de Eurovisão, então trazemos aqui três temas de Eurovisão. Mas sem dúvida que é uma intérprete também que tem mais do que uma raiz portuguesa e cabo-verdiana. E tem, diga-se, uma voz de veras bonita. Ela que tem 33 anos e que no ano passado teve que fazer frente a um tumor, felizmente, benigno na cabeça, conseguiu fazer frente a esse tumor e está em fase de recuperação, já está recuperada, está assim em fase de análise também, agora tem que ser seguida, mas sem dúvida que foi uma batalha vencida. E ainda bem que assim aconteceu. Sara Tavares pode dar muito à nossa expressão. Ela que tem também uma forte... Ou seja, ela não se limita a cantar. Ela faz muito mais do que isso. É uma artista, na verdadeira extensão da palavra. E agora sim, sem mais delongas, e antes da minha última intervenção, Tó Cruz com Baunilha de Chocolate, Lúcio Muniz com O Meu Coração Não Tem Cor e Sara Tavares com Chamar a Música. Três temas que em 95, 96 e 94, por ordem, representaram Portugal na Eurovisão. Que povo é este teu? pintou o céu, onde não era amanhecer, fez do mundo seu país. E o teu avô andou por lá, a minha avó pôs cá o pé. Nosso amor é todo mar, tens perfume de luar, tenho gosto de café. Amada de branco e pele, és nata no meu chamar. Tem mais paladar que o mel, casar balinha com chocolate. Gaivota branca foi achar naquelas terras mais azuis, gente doce e musical, que em seu canto tropical hoje o sonho mar azul. Quem temperou o nosso amor, feito a guitarra e violão, no vai-vem da caravela, com pimenta e com canela, com gengibre e açafrão. Amada do branco capel, és nata no meu chamar. Tem mais paladar que o mel, és a balinha com chocolate. Que povo é este que partiu e foi cobrar o pujador? Este povo que sentiu o feitiço desafio de inventar. Mãos unidas nasce a flor, em cada beijo sabe a paz. Quando a alma sente amor, tenha o corpo qualquer cor, preto ou branco tanto faz. Quando a alma sente amor, vamos dançar, vem juntar o teu ao meu sabor. Põe esta pisado em mim. Vou chamar a música, pôr à prova a minha voz, uma trova só para nós. Esta noite vou beber na tua mão, vou compor uma canção, chamar a música, música, dê-la aqui tão perto, como o vento do deserto, acordado em mim, chamar a música, música, musa dos meus temas, nesta noite de abraçar-te apenas é chamar a música. Esta noite não quero a TV, nem a folha do jornal banal que ninguém lê. Vou chamar a música, murmurar um madrigal, inventar um ritual. Esta noite vou servir um chá feito de ervas e jasmim e aromas que não há. Vou chamar a música, encontrar a flor de mim, poema de cetim, chamar a música, música, dê-la aqui tão perto, como o vento do deserto, acordado em mim, chamar a música, música, musa dos meus temas, nesta noite de ouvintes, chegamos ao final da primeira edição das Expressões da Lusofonia. É verdade, o tempo passa e eu vou despedir-me já desta primeira edição. Quero dizer que foi um prazer imenso estar consigo. Já sabem então que vai ser assim, todos os domingos, entre as 17 e as 19 horas, vamos reunir-nos para ficar a conhecer um bocadinho mais. Eu sei que de vez em quando falo um pouco, mas a ideia também é mesmo esta. É, no fundo, refletir um bocadinho consigo, ou fazer com que o ouvinte reflita comigo sobre, não só sobre Portugal, não só sobre a África, não só sobre o Brasil, mas sim sobre todas as comunidades. E atenção, porque eu não quero esquecer, e não o esqueço, não só as comunidades portuguesas de Portugal, mas todas as comunidades portuguesas, todas as comunidades lusófonas, para ser mais correto, todas as comunidades lusófonas espalhadas por esse mundo fora, ou seja, brasileiros no Japão, cabo-verdianos nos Estados Unidos da América, sei lá, moçambicanos na Suíça, por que não também timorenses na Europa, e vai também para aqui para Timor um grande abraço, eu não me esqueço de vocês. Enfim, ouvintes, eu tenho um enorme prazer estar consigo e de vez em quando vou falar um bocadinho mais para lhe trazer sempre um bocadinho mais do nosso mundo lusófono, deste mundo tão bonito que é o nosso mundo lusófono. As nossas expressões de lusofonia vão voltar na próxima semana. Vou trazer-vos uma música da década de 1960, do ano de 1962, se não estou em erro. Nelson Gonçalves, do Brasil, traz-nos Fica Comigo Esta Noite. É com esta bonita música que vamos terminar a primeira edição do nosso programa. Eu vou voltar, vou continuar aqui consigo para lhe trazer mais uma casa portuguesa. Enfim, ritmos bem diferentes, mais para o folclore português. É uma sugestão também que lhe deixo, porque não, ficar para assistir esta casa portuguesa, dedicada então ao folclore. Fique bem,